Don Cherry. Pensar a música como o voo de uma ave no céu. Um programa de Denis Ventura. Donald Eugene Cherry, mais conhecido por Don Cherry, nasceu em Oklahoma City em 1936 e faleceu aos 58 anos de hepatite em Málaga. Tanto a sua mãe quanto a sua avó tocavam piano e seu pai era dono do The Cherry Blossom Club, um local que hospedava algumas das grandes bandas de swing da época enquanto viajavam pelas grandes planícies. Em 1940, a família mudou-se para o oeste de Los Angeles, onde o pai de Cherry trabalhava no Plantation Club, um local essencial para o jazz no bairro de Watts, no sul desta cidade. Embora estivesse inicialmente matriculado na Fremont High School, no bairro South Central da cidade, Cherry muitas vezes abandonava as aulas para se sentar com o Big Band da escola vizinha Jefferson High School e com o professor Samuel Brown. Esta era conhecida na época por produzir algumas das maiores estrelas de bebop e do cool jazz, como os saxofonistas Dexter Gordon e Wardell Gray, e do intérprete do fliscorn e trompete Art Farmer. Samuel Brown, um instrutor da banda de Jefferson High, permitiu que Cherry se associasse a eles, embora não esteja claro se ele sabia que Cherry não estava oficialmente matriculado. Isso resultou na sua transferência para Jacob Riis High School, um reformatório onde conheceu o baterista e amigo para a vida Billy Higgins.

cur. Thank you. Quando jovem, Cherry absorveu a música de Fats Navarro, Clifford Brown, Max Roach, Charles Mingus, Scott LaFaro, Eric Dolphy e Charlie Aden. Estes abriram-lhe o apetite por coisas novas e liberdade de expressão. No início da década de 1950, Cherry tocou com músicos de jazz em Los Angeles, às vezes como pianista no grupo de Art Farmer. Quando o trompetista Clifford Brown esteve em Los Angeles com Max Roach, Cherry participou numa jam session com Brown e Lawrence Marable, na casa de Eric Dolphy, tendo Brown informalmente orientado Cherry. Desde o início que Don Cherry manifestou uma atitude pouco exibicionista do seu virtuosismo no instrumento, contrastando com a tendência dominante da música jazz. Evitou acrobacias e experimentações radicais, preferindo a humildade e transmitir emoções intensas aos ouvintes. Concentrava-se nos timbres idiosincráticos do seu trompete de bolso ou corneta e em frases lânguidas e evocativas. Cherry juntou-se ao memorável quarteto de Ornette Coleman, participando em Something Else, de 1958, Tomorrow is a Question, The Shape of Jazz to Come, que Chris Kelsey, no seu ensaio Free Jazz, A Subjective History, considera um dos 20 discos essenciais da história do jazz. Change of the Century, de 1959, This is Our Music e Free Jazz, A Collective Improvisation, de 1961. Outra grande presença foi no álbum The Avant-Garde, gravado em 1960 com John Coltrane no saxofone, Charlie Hayden no baixo e Ed Blackwell na bateria. Thank you.

Na década de 1960, Cherry envolveu-se em gravações com quase todos os outros saxofonistas visionários da época. Evidence, com Steve Lacy, em 1962, Our Man in Jazz, ao vivo com Sonny Rollins, algumas com Albert Hyler, e entre 1963 e 1964, integrou o New York Contemporary Five, com, entre outros, Archie Shepp e John Chikai. Em cada enquadramento, Cherry encontrou uma maneira de manter um equilíbrio entre o seu sentido estético e a diversidade dos outros músicos. Em 1964, formou o seu primeiro grupo consistente, enquanto morava em Paris. O grupo incluiu o jovem saxofonista argentino Gato Barbieri, o baixista Henry Grimes e o baterista Edward Blackwell. As gravações resultantes foram editadas pela Blue Note em 1965 e 1969, com outros músicos como o saxofonista Pharoah Sanders e o baixista Henry Grimes. Where is Brooklyn, gravado em 1966, publicado em 1969, Complete Communion, gravado em 1965 e publicado em 1966, e Symphony for Improvisers, gravado em 1966 e publicado em 1967. Neles se apresentam elementos composicionais que definem as linhas gerais de uma estética que Cherry manteve ao longo da sua vida. Entre esses traços estava uma predileção por fragmentos melódicos das tradições musicais americanas e não-americanas e uma espontaneidade que parecia carecer de uma estrutura pré-definida. Com a sua corneta de bolso, emitia sons carregados de uma frágil emotividade. Em meados da década de 1960, Cherry começou a experimentar todos os tipos de música e, ao longo da sua carreira, vagueou por vários países. Começou a fazer duetos com o baterista Ed Blackwell, que se prolongaram até à década de 1980, explorando novos modos de expressão e incorporando outras tradições musicais e instrumentos étnicos. As suas gravações em duo com o percussionista Ed Blackwell misturaram material rítmico e melódico de tradições africanas, adicionando flautas de bambu e outros instrumentos dos repertórios deste continente e do Médio Oriente. Amplificou as suas referências musicais. O LP duplo Mu, de 1969, consiste numa série de duetos de etnicidades osmóticas, entre ele, no trompete de bolso, piano, flauta, percussão e voz, e Ed Blackwell. De mencionar também o LP duplo da Summer House Sessions, de 1968, realizado com músicos suecos que apagou fronteiras, conjugando legados musicais da Ásia, África e América. Thank you. Thank you. Yeah, fora? Gravou com John Appleton, o pioneiro da música eletrónica digital, o álbum Human Music, de 1970. Explorou aspectos da música planetária nas suas próprias gravações, Organic Music Society, em 1972, e Eternal Now, em 1974. Cooperou com o compositor clássico contemporâneo Krzysztof Penderecki, em Actions, de 1971, inserido na The New Eternal Rhythm Orchestra, na qual estavam os melhores improvisadores europeus, acrescentou rock e funk à sua paleta com Brown Rice, de 1975, colaborou com Lou Reed e na banda sonora de The Holy Mountain, realizado por Alexandro Jodorowsky em 1973. O trio Codona, composto por Cherry, Colin Walcott no sitar, tabla e percussão, e Naná Vasconcelos no berimbau e percussão, registrou 3 álbuns para a SM Records em 1979, 1981 e 1983. Após a dissolução de Codona, Cherry formou o quarteto Nu com Edward Blackwell, Naná Vasconcelos, o baixista Mark Elias e o saxofonista Carlos Ward. Foi casado com Monica Carlson, Mocky Cherry, uma pintora e artista têxtil sueca. Ao longo do seu percurso artístico, apresentou-se ainda com os saxofonistas Clifford Jordan, Steve Lacy, Charles Brackin, Jim Pepper, Frank Lowe e Charlie Rose, a pianista Carla Bley, os pianistas George Russell, Abdullah Ibrahim e Sun Ra, o baixista Charlie Hayden ou a banda psicadélica Bong Water, entre outros. Até à sua morte, em 1995, Cherry continuou a combinar heranças musicais díspares, interpretando e compondo com vários instrumentos não ocidentais. Thank you. Thank you. Este programa teve locução de Beatriz Santos e João Soares Santos. Thank you. Realização de Denis Ventura.